vontade de cantar um rap. Ah, eu também quero demais. Então vamos cantar pra eles que número 1 e número 2 todo mundo faz. Quando ainda não sabe, e sozinho no banheiro nem quando tem vontade. Depois aos pouquinhos, vai sentando no pinico. Pode até dar medinho, mas depois fica facinho. A mamãe e o papai estão sempre bem atentos. Eles sabem demais, cada um tem o seu tempo. Não tem que ter pressa, tem que ser com respeito. Não tem que ter pressa, tem que ser com respeito. Banheiro. A mamãe vai tá do lado o tempo inteiro. E depois que eu fizer um xixi, um cocôzão, é tampa baixada e eu não vou esquecer não. Sempre dá descarga e lava bem a mão. Sempre dá descarga e lava bem a mão.